Na segunda-feira, o Provopar de Medianeira firmou o convênio para o repasse de recursos a entidades do município. Este convênio foi firmado com a presença da vice-prefeita Delcir, representantes da Secretaria de Assistência Social e presidentes das entidades beneficiadas. Com estes recursos do Provopar, serão beneficiadas as entidades Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, Associação Medianeirense de Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência à Criança e ao Adolescente, a MOA, SOS Vida, Associação Medianeirense dos Deficientes Físico, a MEDEF, Recanto Parque Iguaçu e Provida. Todas as entidades tiveram seus projetos aprovados, após participarem de edital de chamamento publicado pelo Provopar. Os recursos são para custeio de compra de equipamentos ou ações realizadas em prol das crianças, adolescentes e idosos. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.